Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Sucesso Pop Mix, terceiro bloco, The Best Of 2012. Eu sou o Vitor Diniz e tenho aqui ao meu lado Rafael Seabra, fazendo mais uma colaboração em mais uma edição do programa. Essa, no caso, a primeira de 2013, com a nossa coletânea aqui, revisitando o que rolou de melhor na temporada internacional do rock, da música pop em 2012. E a gente fica agora com Carice Van Houten, atriz e cantora holandesa, que lançou um dos melhores discos realmente dessa temporada e que estava super em alta entre os lançamentos aí em meados de setembro, ali, outubro, principalmente, claro, na sua terra natal, na Holanda, mas também na Alemanha. Agora as revistas inglesas, por sua vez, não deram muita bola, lamentavelmente, pro See You on the Ice, que é o álbum dela, muito legal, com uma capa belíssima, mas em compensação, como eu já salientei nessas outras praças, ela mandou e teve todas as manchetes e, enfim, e leads elogiosos que merecia. Seu disco é muito bom, ela, além de tudo, é muito bonita, estilosa. Todo o projeto gráfico é muito bem cuidado desse álbum, então vale a pena vocês correrem atrás aí na internet. Carice Van Houten, a música se chama Emily e é a primeira desse terceiro bloco do Sucesso Pop Mix de hoje. Kiss you. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. We're still good. And when yeah, and said we're over family now, that's dear to me. Yeah. The Dog's Dead, outra grande revelação da cena britânica, com a música Young de forma acústica, vocês ouviram. Antes, Palma Violets, mais uma vez nessa retrospectiva, Last of the Summer Wine, o lado B do Best of Friends, o compacto. Eles lançaram apenas esse compacto em 2012 e já foi o suficiente para fazer um boom imenso na mídia britânica e mundial. Esse é o lado B, no caso, vocês acabaram de ouvir, cujo também o clipe é muito bacana e foi gravado no Hampstead Park, ali próximo a Camden Town, e também ajudou a fazer toda essa onda em torno do Palma Violets. Como eu já frisei no início do programa, o álbum mesmo será lançado apenas no mês que vem pela Half Trade. E abrindo essa sequência, Caris Van Houten com a música Emily. Se trata de uma atriz e cantora holandesa de mão cheia. Bom, agora a gente segue aí com a nossa retrospectiva 2012, e se a gente está falando aqui dos melhores discos e das melhores músicas, eu cito entre os dois melhores filmes de 2012 o argentino Elefante Branco, já enfatizado aqui no programa, acho que no mês passado, com Ricardo Darín, que é um dos maiores atores com certeza do mundo, e dessa vez ele faz o papel de um padre, acho que era só o que faltava na carreira dele, que já interpretou brilhantemente tantos personagens, né? E mostra mais uma vez que está mesmo entre um dos grandes atores do mundo, esse argentino fantástico, e também ratifica a força do cinema argentino como também um dos melhores do mundo, sem dúvida alguma. No Brasil, Paraísos Artificiais talvez tenha sido o filme mais ousado, mais inventivo e mais interessante. Bom, agora a gente volta a enfocar Mr. Paul Weller, que lançou Sonic Kicks, um dos melhores discos dessa temporada, Paper Chase, que tem um clipe também bem curioso. Vale a pena vocês assistirem no YouTube, no canal do Paul Weller Oficial, que é muito bacana. A gente fica agora mais uma vez com o genial Paul Weller. Paper Chase com Paul Weller, música de Sonic Kicks, álbum lançado por ele esse ano. E eu lembro que o Pop Mix está completando 10 anos com isso, novo site, pintando. Também documentário assinado por Daniel Dias, um filme, um média, que fará um raio-x da nossa trajetória nesses 10 anos, que será lançado em fevereiro. Daniel Dias, diretor do Música de Trabalho, com boas passagens pela MTV e agora na VH1 também, assina esse documentário dos 10 anos do Pop Mix. Tudo isso sendo linkado também em nosso site. Vocês podem ir acompanhando em popmix.com.br. E a gente segue aqui com a nossa retrospectiva 2012. Lembrando, eu falei do cinema e claro que as músicas vão pontuando aqui o programa, mas é impossível também não pensar que 2012 foi o ano de Lionel Messi, que só faltou fazer chover nessa temporada. Se firma aí como um dos maiores jogadores de todos os tempos, merecidamente. Agora a gente corre para fechar esse terceiro bloco do programa com Dex, X, mais uma deles, Angels, o grande single deles esse ano. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix.